Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Eu estava realmente aqui rezando, porque com tudo aquilo que veio acontecendo durante a oração da manhã, eu me perguntava: Senhor, por onde é que eu preciso ir? Apenas eu segui a inspiração de colocar a imagem de Nossa Senhora mais próxima. Isso pode vir. Nós queremos realmente também prestar essa homenagem a ela. Num dia assim, todo sábado é dedicado a Nossa Senhora. E com isso que disse o Laércio, a imagem mais perto, eu não tenho dúvida que ele quer que nós caminhemos por aí. Maria é a Eucaristia, e a Eucaristia, que é justamente a carne, o sangue de Maria. Não tem dúvida nenhuma, porque uma vez que ela concebeu por obra do Espírito Santo, não houve participação de mais nenhuma criatura. Portanto, a carne de Maria é a carne de Jesus, a carne de Jesus é a carne de Maria, o sangue de Jesus é o sangue de Maria, porque o Espírito Santo não tem nem carne nem sangue, ele apenas concebeu o Verbo de Deus no seio dela. Portanto, a carne e o sangue que nós recebemos na comunhão é a carne e o sangue de Maria. Nós podíamos dizer sem medo que comungamos Maria também. E não entramos numa heresia, num erro teológico, não. Até naquela música de comunhão, quando teu pai revelou o segredo a Maria. Né? Ali, inclusive, se diz que na comunhão recebemos o Espírito Santo. Mas como? Nós recebemos Jesus? E vem contigo Jesus, o teu Pai Sacrossanto. Na comunhão recebemos o Espírito. Canta comigo. E vem Jesus. Vamos começar de novo. Vamos pegar a esperança. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. Contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora no plano da salvação. Eis aqui os teus servos. Isso, mas volta lá atrás. Na comunhão recebemos. Na comunhão a quem? Recebemos o Espírito Santo. E vem contigo Jesus. E vem contigo Jesus. Quem que vem? O teu Pai. Teu Pai Sacrossanto. Nem precisa acompanhar. Isto. Vocês continuam, nós paramos. Veja bem, na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo Jesus. Vem contigo Jesus. O teu Pai Sacrossanto. Quer dizer, a beleza dessa poesia que nós cantamos, mostrando que na comunhão nós recebemos Jesus, mas com Jesus nós recebemos a Trindade. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo Jesus, o teu Pai Sacrossanto. Então vem os três, claro, na pessoa de Jesus. A carne é de Jesus, o sangue é de Jesus, a alma, a divindade já não é só de Jesus. Bonito, né? O corpo é a carne de Jesus, o sangue de Jesus, a alma, porque a alma humana só Jesus é que tem, mas a divindade não é só de Jesus. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E quem vem junto com ele? E vem contigo Jesus, o teu Pai Sacrossanto. Em frente. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Pode ir em frente agora. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar. Cristo em nós, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, e quem? Nosso Pai, vem quem? Vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar. Pode aplaudir, porque isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade, é uma grande verdade. Uma grande verdade. Que beleza. A letra é de Dom Carlos Alberto Navarro. Veja, não foi um poetinha, não. Primeiro um grande poeta. Isso, foi um grande poeta. Quem conhece poesia, né? Cada é de 12 sílabas a poesia. Quando teu pai revelou o segredo a Maria. Primeiro uma linda poesia, depois teológica. Ele era padre, depois bispo e terminou, morreu no ano passado como arcebispo de Niterói. Foi ele que fez. E o Valdeci Farias fez a música, que vem nos mostrar hoje uma coisa maravilhosa. Na comunhão nós não recebemos apenas Jesus. Recebemos sim a carne, o sangue, a alma de Jesus, mas recebemos a divindade do Pai, porque a Trindade nunca está separada. Recebemos o Espírito Santo, principalmente recebemos o Espírito Santo. E com ele, o Pai. Podemos dizer então, sem nenhum receio de um erro teológico, uma vez que a carne de Jesus é a carne de Maria, nós na comunhão recebemos a carne de Maria. Portanto, Maria está próxima, ela acabou sendo inseparável da Trindade. Ela não é deusa, de maneira nenhuma, mas ela é a grande filha, a maravilhosa filha do Pai. Ela é a esposa do Espírito Santo, esposa mesmo, porque quem fecundou Maria para ela gerar Jesus foi o Espírito Santo. E ela é a mãe, mãe mesmo, mãe porque concebeu, mãe porque gerou, mãe porque deu à luz, mãe porque amamentou, mãe porque educou, mãe porque caminhou com ele e mãe porque estava ao lado da cruz quando ele morreu para trazer-nos a salvação. Mãe completa. Então, ela é inseparável da Trindade. A carne que nós recebemos na Eucaristia é a carne de Maria. O sangue que nós recebemos na Eucaristia é o sangue de Maria. E agora ela se esmera em formar Jesus em nós. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Que a graça. E a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem do Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. E veja, gerar e formar Cristo em nós. Assim como foi o Espírito Santo, que no seio de Maria gerou e formou Jesus no seio dela, agora também é o Espírito Santo. E aí, para gerar e formar é preciso um ventre. É ou não é? Para gerar e formar é preciso um ventre. Não é possível gerar fora de um ventre. Não é possível conceber fora de um ventre. Que ventre é este? É o de Maria. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Que de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo para gerar e formar Cristo em nós, em mim. Diga comigo: para gerar e formar Cristo em mim. Para gerar e formar Cristo em mim. Para gerar e formar Cristo em mim. Essa é a grande obra de Nossa Senhora. Essa é a grande obra que ela está fazendo em nós. E veja que beleza. Para que isso acontecesse, nós recebemos já no nosso batismo a vida. E a vida que nós recebemos no batismo não é simplesmente a vida natural que nós recebemos do nosso pai e da nossa mãe. Não, a vida que nós recebemos no batismo foi a vida divina. Foi a vida divina. A grande graça do nosso batismo. Até São Pedro vai dizer que nós nos tornamos participantes da vida divina. Nós participamos da mesma vida divina. Um pouco da vida divina, uma centelha da vida de Deus está em nós. Está em semente. Cada um de nós um dia foi uma semente no ventre da nossa mãe. Mas uma sementinha tão pequena que só pelo microscópio se podia ver. Mas que interessante, logo depois de semana, logo depois de algumas semaninhas, na ultrassonografia, já se pode ver, e o formato já é um formato de criancinha, mas tudo começou com uma sementinha. Você começou com uma sementinha no ventre da sua mãe, eu também comecei com uma sementinha pequenininha, microscópica, só o microscópio podia mostrar. Da mesma forma, a vida de Deus, a vida divina está em nós, como semente. E aí que está, esta é a obra do Espírito Santo, durante a nossa vida inteira, e a vida existe para isso, gente, não é para outra coisa. A nossa vida nessa terra existe para isso. Eu gosto de dizer que o tempo que nós passamos nesta vida, nessa terra, equivale ao tempo que nós passamos no ventre da nossa mãe. A única diferença é que no ventre da nossa mãe há um tempo determinado, são 9 meses. Até os médicos mais precisamente dizem, não sei quantas semanas, eu não sei certinho, as mulheres sabem, os casados sabem, né? Mas sei não sei quantas semanas, que equivale a mais ou menos 9 meses. E claro, uma criança não pode nascer antes dos 7 meses, mas às vezes até nasce. Também uma criança não pode passar além de 9 meses, muito além de 9 meses. Mas na nossa vida, nós não sabemos quantos anos. Alguns vivem muitos, alguns passam de 100, muitos chegam a 90, outros a 80. Mas a quem é colhido jovem, adolescente, criança, verdade ou não é? Mas aí que está, aí não entra a questão da quantidade do tempo, seja qual for a quantidade do tempo, tanto aquele que vive mais de 100 anos, como aquele que foi colhido jovenzinho, ou entrando para a idade adulta, esse é todo o tempo que Deus nos dá. Preste atenção, para que a semente da vida divina cresça em nós, que a graça de Deus cresça em nós. nós sem cessar. Sem cessar quer dizer sem cessar, sem parar nunca, continuamente. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de Deus para gerar e formar o que? Cristo é em nós. Até é bonito, né? Porque o Valdecir não fez Cristo em nós. Não. A gente canta assim porque o pessoal não aguenta lá em cima. É melhor descer do que desafinar. Mas o Valdecir, quando compôs, ele compôs Cristo em nós. É sem cessar, é continuando. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo para formar, para gerar e formar Cristo em mim. A nossa vida existe para isso. A semente da vida divina que nós recebemos precisa formar Cristo em nós, como Jesus foi formado no ventre de Maria. E aí que está o bonito: qual é o ventre no qual hoje o Pai, o Espírito Santo, gera Cristo em nós? No ventre de Maria. No ventre de Maria. Aquilo que aconteceu no pé da cruz não foi uma coisinha qualquer. Desculpe, não foi um teatrinho que Jesus fez. Ele não ia fazer teatro naquela hora. Foi algo muito concreto. Mulher, eis aí teu filho, mostrando para João. E claro, na pessoa do João, e todos os exegetas são concordes com isso, também os exegetas evangélicos, e eu preciso mostrar isso a você. Agora há pouco a Luzia estava usando a TEB, que é a tradução ecumênica da Bíblia, e nessa tradução também evangélicos participaram, e o lindo é que também judeus peritos da Bíblia participaram dessa tradução. E esses evangélicos sérios, que estudam com profundidade a Bíblia, concordam de que naquele momento, na pessoa de João, não era apenas João, estava ali toda a humanidade, estava ali toda a igreja, estava ali. A igreja estava ali na pessoa de João. E assim como, num primeiro momento, Maria gerou a cabeça, que era Cristo, agora ela começava a gerar o corpo. E é interessante, né, que quando a gente vê o ultrassom da criancinha, até é uma coisa desproporcional, né? Até ele pensa, mas será que essa criança vai ficar desse jeito? Não, não vai ficar. A cabeça no início é grande em proporção ao restante do corpinho. Em primeiro lugar, Maria gerou a cabeça, que era Jesus, e ele fez toda a missão dele, ali no alto da cruz. Ele estava terminando a sua missão aqui na terra, e agora, ele que foi gerado, ele é a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, dava a ela essa missão. Mulher, você que me gerou. É por isso que Jesus chama a ela de mulher, com todo respeito. A mesma mulher do Gênesis, a mesma mulher também do Apocalipse, porque tanto no Gênesis como no Apocalipse Deus vai chamar Maria de mulher, e não era um desrespeito, não, ao contrário. Assim como a senhora me gerou mulher, agora a senhora vai gerar esse teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Agora é preciso gerar a ele, é preciso gerar a mim nele, é preciso gerar o restante do corpo. E aí para João: João, filho, eis aí a tua mãe. Repito, também os exegetas evangélicos protestantes reconhece que na pessoa de João estava a igreja, cada um dos cristãos, cada um dos batizados, em quem Maria precisa gerar agora Cristo. Esta é a nossa vida aqui nessa terra. Esta é a nossa vida aqui nessa terra. E ela cuida disso para nós. Ela cuida disto para nós. Mas aqui uma coisa importantíssima. Eu vi também a pregação de um pastor evangélico, no qual ele dizia que quando Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 10, fala da porta, pega comigo, Evangelho de São João, capítulo 10, quando São João fala da porta, o Evangelho de São João, capítulo 10, começa assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, portanto, pulando o muro, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz às pastagens. E continua. E logo depois vai dizer que eles não entenderam. Versículo 5. Jesus disse-lhes esta parábola, mas não entendiam do que queria falar. Eu fiquei encantado quando eu vi a pregação deste pastor numa gravação, numa fita. Eu nunca tinha visto por esse lado ele dizendo que Jesus, para entrar nesse mundo, ele não entrou pulando o muro, não, ele entrou pela porta. Quer dizer, ele entrou nesse mundo como toda criatura humana entra nesse mundo, do jeito que o Pai queria. E como é que nós entramos nesse mundo? Nascendo de uma mãe, pelo nascimento. Esse pastor já adiantava dizendo que o demônio não, o demônio quis entrar nesse mundo, mas ele entrou pulando pelo muro, ele não entrou pela porta. Até ela entrou sujamente por baixo, na forma de uma serpente, rastejando, e aí seduzindo Eva, e depois usando de Eva para seduzir a Adão, a desobedecerem a Deus, e explicava a ele, daí entrou toda a desgraça, e é disso que Jesus está falando, dizia esse pastor. Eu fiquei encantado, porque nunca tinha visto por este lado. O demônio foi salteador e ladrão. Ele queria roubar esta vida divina que nós recebemos de Deus no início da criação. Ele veio para roubar. Ele veio para levar os nossos primeiros pais à desobediência e levar a eles à morte. Realmente ele foi ladrão e salteador. E como ladrão e salteador, ele entrou escusamente, do jeitinho de um ladrão, até por baixo, rastejando, e daí na forma de uma serpente. Mas ele dizia, Jesus não, Jesus quando veio, ele entrou pela porta, como toda criatura humana, e daí dizia o pastor, ele entrou pelo seio da Virgem Maria. Eu fiquei encantado, eu fiquei encantado, ele entrou nesse mundo pelo seio da Virgem Maria. E ele foi concebido, e explicava a ele, e isso eu já sabia, não é? E você sabe também. E ele foi concebido no seio dela, por obra do Espírito Santo, mas no seio dela. Explicava ele também, sem a participação de nenhum homem, porque ela era virgem, e permaneceu virgem. Era a Virgem Maria. Então, por obra do Espírito Santo, Jesus foi concebido no ventre dela. E ele foi gerado no ventre de Maria, como toda criança. Ele foi dado à luz pela Virgem Maria, como toda criança. Ele foi amamentado pela Virgem Maria, como toda criança. Ele foi formado, educado pela Virgem Maria como toda criança. Então ele entrou pela porta, ele não pulou o muro. E daí esse pastor já pulava para o versículo 10 que todos nós conhecemos. Pula comigo para o versículo 10, é João 10:10. Justamente porque eles não entenderam, Jesus vai dizer então: o ladrão não vem senão para roubar, matar e levar à perdição. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e que a tenham em abundância. E meus irmãos, todos nós padecemos isso. Uma vez que nós somos também agora gerados no ventre de Maria, como nós cantamos, para gerar e formar Cristo em nós, e é preciso que agora Cristo se forme em nós, e esta é a obra do Espírito Santo, Ele que formou, Ele que gerou e formou Cristo no ventre de Maria, Ele agora gera e forma Cristo em nós. E é claro que o demônio não quer saber disso de jeito nenhum, é por isso que tem ódio à mulher. A mulher era a Virgem Maria. E esse pastor protestante também falava a respeito disso. O ódio que ele tem da Virgem Maria. Por quê? Primeiro porque a Virgem Maria, pelo projeto de Deus, furou o projeto do demônio, o plano dele. Furou, porque ele nunca imaginava que Deus colocasse uma mulher, a Virgem Maria, que furasse o plano dele, que trouxesse no seu ventre, por obra do Espírito Santo, o próprio Deus, para salvar a humanidade que estava debaixo do tacão dele. E segundo, ele não imaginava que no alto da cruz, Jesus fosse confiar a ela também o gerar Cristo em João e em todos os outros membros da igreja batizados. Furou o esquema dele. Ele sabe agora que o Espírito Santo está agindo em nós, a partir do nosso batismo, para no seio de Maria, porque é preciso um seio, formar Cristo em nós. É por isso que ele faz de tudo para que Cristo não seja formado em nós. Você está me entendendo? As tentações dele não são simplesmente para você cometer uns pecadinhos, não. A tentação dele é que você, através de muitos descaminhos, por pecados grandes e por pecados pequenos, alguns ele peca com coisas muito grandes, muito graves, muito feias, muito ruins. Outros, como ele não consegue pegar por aí, ele pega com outros pecados, até com pecados pequenos. E vai empalhando a pessoa em pecados pequenos, até mesmo naquela situação da pessoa acomodada, porque afinal das contas eu não preciso ser tão radical, eu não preciso ser assim tão fanático, né? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa justa. E quantas pessoas na igreja são assim, né? Mornos, não são nem frios nem quentes. Mas para que eu preciso ser então empolgado e ardoroso? Não, deixa eu viver a minha vida, deixa eu viver uma vida normal. Quanta gente vive assim. E você sabe muito bem que o próprio Senhor no livro do Apocalipse diz: mas porque tu não és nem quente nem frio, mas tu és morno, eu não aguento a mornidão. É como água morna, que provoca o vômito, não é verdade? Então ele diz: porque você é morno, eu já estou para vomitar-te da minha boca. E você sabe o que é o vômito? É o próprio organismo rejeitando uma coisa. Jesus não aguenta, ele acaba vomitando o morno. E quanta gente morna, e o diabo gosta de amornar as pessoas, gosta de amornar as pessoas dentro da igreja. Ele quer tornar nós padres mornos. Ele quer criar e quer empalhar religiosos e religiosas mornos, na mornidão. Ele quer empalhar leigos, leigas, mesmo participantes da igreja, que fazem trabalhos na igreja, que participam dessa pastoral, daquela pastoral, que participam desse movimento, daquele movimento, dessa comunidade, daquela comunidade, desse grupo, daquele grupo, mas mornos, mornos. Ele fica contentíssimo, contentíssimo, porque até você sabe muito bem disso, né? Que se pega uma rã e se põe na água quente, na água fervendo, a rã imediatamente, na hora que cai na água quente, ela tem uma reação tão forte que ela consegue pular para fora da panela da água fervendo. Pula e escapa dela, por causa da água fervendo. Mas se faz de outro jeito, coloca a rã dentro de uma panela com uma água comum, normal, e se liga o fogo, e vai esquentando, esquentando, esquentando, ficando morna, depois vai esquentando, esquentando, e a rã começa a ficar vermelha, começa a inchar, inchar, porque a água vai cada vez mais esquentando, cada vez mais fervendo, a água começa a borbulhar, e a rã morre dentro da água e não pula fora. E não pula fora. O diabo é especialista em fazer isso com gente, em fazer isso com cristãos, que ele empaleia na mornidão. Então deixa eu dizer para você, e deixa eu dizer para todos nós, você não pode permitir isso, porque o desígnio dele é aquele do ladrão, de roubar de Deus, você que pertence a Deus, de matar fisicamente e matar espiritualmente, e principalmente matar você espiritualmente, do jeito da rã, porque ele sabe, se fosse uma água fervendo, você pulava fora como a rã, mas então ele cozinha você em forno, em fogo brando, ele cozinha, ele ferve você em fogo brando, como muitas receitas. Essa é a receita do diabo. Meu irmão, minha irmã, você não pode viver na receita do diabo, não pode. E para tristeza, quanto cristão, quanta gente de igreja, quanta gente engajada, quanta gente até mesmo consagrada, tiveram a graça da consagração, mas o diabo é tão esperto, tão astuto, que ele acaba cozinhando, né? Fervendo essa pessoa em fogo brando. Mas não, Jesus disse ao contrário, oxalá fosses frio. Mas por que és morno? Veja bem, Jesus disse, era melhor que você fosse frio, gelado, daí você ia ter uma reação. Você que não quer ser quente, você que não quer ser ardoroso, mas porque você é morno, porque você está sendo levado na receita do diabo, eu não aguento quem é morno. E ele mesmo diz, estou para vomitar-te da minha boca. Quanta gente que não é participante de igreja e tal, e até diz, como dizia o meu pai, antes de eu ir para o seminário, foi na minha entrada no seminário, no dia da minha entrada para o seminário, que meu pai, graças a Deus, deu a guinada. Foi naquele dia, eu agradeço muito a Deus. Mas meu pai antes, ele dizia, e era verdade, eu sabia que era verdade, meu pai era uma pessoa muito boa, muito honesta, muito justa, muito trabalhador, dedicava-se totalmente à família, e com grande empenho. Meu pai era muito querido de toda a família, todos os irmãos dele, e os filhos desses irmãos dele, que eram portanto sobrinhos dele, gostavam demais. O meu pai exercia uma liderança natural, afetuosa, amorosa, e de certa maneira também uma liderança espiritual na família, todos eles escutavam o meu pai. E meu pai era alegre no meio deles, mas quando era preciso colocá-los na linha, também papai era duro, era severo, falava as coisas como devia fazer, e eles escutavam. Meu pai chegou a bater, mas bater olhando para a cara e batendo num sobrinho dele, portanto meu primo, que deu uma escorregada feia e arrumou uma amante. Então ele nutria uma amante e a família em casa. Quando meu pai soube, ele foi falar com ele, ele olhava para a cara daquele sobrinho dele, olhava bem, né? E pá, aquela mãozona que ele tinha aí, pá. E o meu primo, sobrinho dele, né? Olhava, chorava e não reagia no respeito, porque ele sabia que meu pai tinha razão. Só que meu pai, antes de eu entrar para o seminário, ele vivia essa vida toda, ele dizia, mas eu não preciso ir para a igreja. Eu não preciso, porque eu já sou bom, já sou honesto, já sou trabalhador. Mas faltava para meu pai esta vida, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, que de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo para gerar e formar Cristo em nós. Era preciso que isso acontecesse no meu pai, e graças a Deus começou a acontecer a partir da minha entrada para o seminário, quando ele se confessou entre uma missa e outra e comungou na missa seguinte, e nunca mais deixou de se confessar, de comungar e de ir à missa. Ele puxava a família inteira, a liderança que ele tinha com a família inteira tinha dentro da minha casa. Meu pai, na hora que estava chegando a hora da missa, ele não falava muito não. Ele só fazia assim. Vestia o paletó. Ele sempre vestia paletó, né? Pegava o chapéu dele, ele também andava sempre de chapéu, naquele tempo era assim, né? Botava o chapéu e descia a escada. E de propósito ele descia a escada, batendo bem o calcanhar. Ele era grandão, né? Todo mundo via. E ai de nós se não fôssemos atrás. Eu já estava no seminário, mas as minhas irmãs e a minha própria mãe, porque meu pai com aqueles passos largos ia para frente e os outros que viessem, porque depois ele queria, não é que ele fosse bravo, não, era uma liderança natural. Agora sim, ele estava puxando todos para a igreja, para quê? Que de ti nosso pai vem o Espírito Santo para gerar e formar Cristo em nós. Quanta gente, infelizmente, acha que é bom, e realmente é bom, mas não tem a vida divina não está crescendo nele. E sabe, gente, essa é a sanha do demônio, pela mornidão, fazer com que a vida que está em nós feneça, desapareça, não cresça, e Cristo não se forme em nós. Agora, além disso, ele arma todas as ciladas para nós pegarmos caminhos errados. Pareçam logo errados ou não pareçam logo errados, para a gente se desviar e entrar numa vida de erro e, portanto, numa vida de pecado. Para quê? Não é apenas para que a gente cometa alguns pecados, não, é para que a vida divina não cresça em nós, para que Cristo não se forme em nós, porque pelo único jeito de nós estarmos com Deus por toda a eternidade é Cristo se formar em nós, porque o Pai só tem um filho. Só tem um filho. E nós somos filhos no filho. Somente Cristo, sendo gerado e formado em nós, é que nós somos filhos. Não sei se eu estou me explicando. O Pai só tem um filho. É Jesus. E nós somos filhos no filho. Quer dizer, apenas com o Espírito Santo gerando e formando Cristo em nós, no ventre de Maria, é que a gente vai ser filho. Então, ele nos dá esse tempo da vida, preste atenção, a nossa vida existe para isso. Nesse tempo nós trabalhamos, temos que trabalhar, inclusive faz parte da nossa vida, temos que formar a nossa família, temos que viver a nossa missão, temos que conquistar, etc, etc. Mas o objetivo da vida não é outro, não é ganhar dinheiro, não é deixar herança para os nossos, não é deixar bens, não é deixar o nosso nome em ruas e em praças, não. A razão de ser da nossa vida é que Cristo seja gerado e formado em nós, para que quando terminar, e a nossa morte, gente, não é fim, a nossa morte é o outro nascimento, assim como um dia nós tivemos que sair do ventre da nossa mãe, e vir à luz e vir para esta vida, era tão gostoso a vida dentro do ventre da mãe, a gente não queria sair, a gente vem chorando, vem desesperado, mas era preciso vir para cá. Também a gente vai para a morte, forçado, e muitos vão forçado mesmo, que não querem sair dessa vida. E os outros também ficam desesperados, não querendo que a pessoa morra. Mas é preciso nascer para esta vida. Só que é preciso que esse tempo de vida no seio de Maria, pela ação do Espírito Santo, Cristo seja formado em nós. Do contrário, desculpe, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida. Se você só trabalha, se você só faz as coisas, se você só cuida da sua família, se você só pensa no seu futuro, no futuro dos seus filhos, se você só vive buscando prazeres, comunidades, etc., e riqueza, e bem-estar, etc., etc., etc., e você aparecer, e você ser aplaudido, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua vida. Você está perdendo a sua vida, literalmente, e você não pode perder a sua vida. É como a criança que passasse os vários meses no ventre da sua mãe, e na hora que vem a luz, não foi formada, a criança não foi formada dentro da mãe. Até vem sem cérebro. Você não pode ser assim. Você não sabe quanto tempo você tem, você só sabe o tempo que você já teve. Quanto tempo você já teve? Eu tive 68 anos e alguns meses. Já tive tudo isso, que é responsabilidade. E você, quanto tempo você já teve? Que responsabilidade. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho. Não sei. E por isso eu preciso aproveitar bem a cada momento. Eu preciso aproveitar o agora para o Espírito Santo gerar e formar Cristo em mim, porque o único jeito de eu fazer parte de Cristo, e portanto estar com o Pai e o Espírito Santo, e portanto no céu, na vida eterna, é que Cristo seja gerado e formado em mim. Senão eu vou chegar à morte, que é o meu nascimento, sem estar formado. E criança que vem não formada no ventre da mãe não sobrevive, sobrevive ou não sobrevive. Eu me lembro que uma das filhinhas do Eto nasceu, mas o pulmãozinho dela, os pulmõezinhos dela não tinham sido formados completamente. Ela viveu horas apenas. Eu tive a graça de chegar até a Santa Casa, a maternidade, de batizar, de rezar, e foi só questão, parece que Deus concedeu a graça de a criança esperar que eu chegasse, batizasse, rezasse, saísse. Um pouco depois da minha saída, foi dada a notícia que ela tinha morrido. Foi uma dor muito grande. Isso era nos comecinhos da Canção Nova. Por quê? Porque não foi formada completamente. Tudo era perfeito, só os pulmõezinhos não tinham sido formados completamente. Sobreviveu? Não teve como sobreviver. Não pode acontecer a mesma coisa com você. E saiba, a sanha do demônio é justamente esta: que Cristo não seja formado em você. Por isso que você não pode permitir que isso aconteça. Ao contrário, você precisa reagir e querer ser uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo e cada vez mais ardorosa. Gente, é isso, e juntamos uma parte com a outra. O demônio quer justamente, o jeito do demônio de cozinhar a gente é em fogo brando. Nós não podemos viver a nossa vida em fogo brando. Nós não podemos ser mornos de maneira nenhuma. O morno já está para ser vomitado. O morno corre o risco tremendo de não ser formado. Jesus, o Cristo, não é gerado, é gerado, mas não é formado nele. Você precisa chegar à formação perfeita, de maneira que quando você nascer para a outra vida, para a vida eterna, com a morte é isto, realmente Cristo já esteja formado em você. Que a graça de Deus, é isso, desça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Que a graça de Deus, que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Nosso Pai, vem do Espírito Santo de amor pra gerar e formar mais em nós. Pra gerar e formar o quê? Cristo em nós. Deixa ecoar. Deixa ecoar. Que a graça de Deus, baixinho, cresça em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai. Venha quem? Espírito. Para quê? Tu de amor, para gerar e formar. E é isso que nós pedimos, Senhor, que verdadeiramente no seio, no ventre de Maria, o Espírito Santo venha gerar e formar Cristo em cada um de nós. Senhor, essa é a grande graça. O Senhor nos mostrou nessa manhã que a sanha do demônio é impedir que isto aconteça. Ele está constantemente aí para fazer com que isso não aconteça. E se Cristo foi gerado em nós, que Ele não se forme, Ele não chegue à boa formação, não chegue à perfeita formação, porque o demônio não quer. Ele tem inveja, ele tem ciúme, ele tem raiva, ele tem ódio da mulher e tem ódio dos filhos, da geração, da descendência da mulher. Ele não quer descendência para essa mulher que se chama Maria, porque ele entrou furtivamente, ele entrou por debaixo dos panos, ele entrou como serpente, enquanto Jesus entrou pela porta. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, mas o demônio só veio para roubar, matar e levar à perdição. Senhor, que nós despertemos. Senhor, que nós acordemos, nós precisamos acordar, Senhor, nós precisamos despertar. Estamos pedindo aqui nessa manhã, nesse sábado, Senhor, diante de todo esse contexto lindo que o Senhor nos deu, que verdadeiramente, Senhor, acordados, despertos, percebamos o Teu plano e percebamos o plano, o projeto do inimigo, que é entrar também como serpente por debaixo dos panos na nossa vida, para que Cristo não seja formado em nós. Senhor, nós não podemos, eu não posso mais perder tempo, eu não posso mais perder a vida, Senhor, eu não posso mais viver na mornidão, eu não posso dar desculpas que eu já sou bom, que eu já sou honesto, que eu já sou trabalhador, que eu já participo da igreja, que eu já faço isso, que eu já faço aquilo. Senhor, não, eu preciso fazer tudo isso, preciso ser bom, preciso ser honesto, preciso ser justo, preciso, Senhor, mas além de tudo, é preciso que o Espírito Santo gere e forme Cristo em mim, e eu possa dizer: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, a minha vida presente na carne, a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus. Veja, eu a vivo, a minha vida presente, no Filho de Deus, o único Filho que me amou e se entregou por mim. Senhor, eu preciso chegar a dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, hoje, Senhor, Cristo vive mais em mim do que ontem, mas não tanto como amanhã, porque amanhã Cristo vai viver mais em mim. Eu até vou repetir para você entender bem. Senhor, que Cristo viva em mim, que Cristo seja formado em mim, hoje mais do que ontem, embora seja um pouquinho só, Senhor, mas é assim que a criança se forma no ventre da mãe. Que Cristo viva em mim hoje mais do que ontem, mas não tanto como amanhã, porque amanhã Cristo, veja bem, amanhã Cristo vai viver mais em mim do que ontem, e amanhã novamente Cristo vai viver mais em mim do que ontem, e não tanto como amanhã, porque amanhã Cristo vai viver em mim mais do que ontem, e assim até o dia que chegue o meu nascimento pela morte e eu possa me entregar a ti, e o Senhor vai ver Cristo em mim, o teu único filho. Eu vou ser um no filho, e aí sim, Senhor, eu vou poder viver a vida eterna. Obrigado, muito obrigado, Senhor. E para isso eu preciso do Espírito Santo. Para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não basta eu ter recebido a sementinha do Espírito Santo no meu batismo. Sim, Senhor, eu sei que no meu batismo eu recebi a sementinha da vida divina e eu recebi a sementinha do Espírito Santo. Mas não pode ser assim, como nenhuma planta pode parar na semente, Senhor. Nenhuma planta pode parar naquela plantinha que brotou da semente, Senhor. Mas a planta tem que crescer igualmente eu, Senhor. O Espírito Santo precisa crescer em mim, e é isso, Senhor, que quer dizer ser cheio do Espírito Santo, crescer no Espírito Santo, e eu preciso, Senhor. Então dá-me a graça, Senhor, de ser uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo, cada dia mais cheia do Espírito Santo. E aí a mesma coisa, Senhor, hoje eu seja mais cheio do que ontem, mas não tão cheio como amanhã, porque amanhã eu vou ser um pouco mais cheio do Espírito Santo. E quando chegar amanhã, Senhor, eu vou ser mais cheio do Espírito Santo do que ontem, mas não tanto como amanhã, porque amanhã, Senhor, eu serei mais cheio do Espírito Santo. É isso que eu preciso, Senhor, é isso que eu quero, porque é isso que tu queres, Senhor. Eu quero e preciso ser a cada dia, a cada dia, a cada dia, mais cheio do Espírito Santo do que ontem, mas não tão cheio como amanhã, porque amanhã eu vou ser mais cheio do Espírito Santo, e vai chegar o dia, Senhor, que não terá um amanhã. Eu vou me encontrar contigo no hoje, mas cheinho, cheinho, cheinho do Espírito Santo, e tu verás, ó Pai, Cristo formado em mim, e o Espírito em mim, porque estou cheio, cheio, cheio, cheio do Espírito. E aí tu, Pai, só poderás me pegar, me abraçar e dizer: vem aqui, meu filho, vem aqui, meu cheio do Espírito Santo. A Trindade precisa viver junto, porque Cristo está formado em ti, porque o Espírito Santo está em ti, porque tu estás cheio do Espírito Santo. Tu não podes ficar separado de mim. E, Pai, eu receberei o grande, o maravilhoso abraço teu, e esse abraço será por toda a eternidade. Esse abraço será por toda a eternidade, o abraço da Trindade, porque Cristo se formou em mim, porque o Espírito Santo me encheu. Obrigado, Senhor, porque nos deu esse entendimento maravilhoso. Eu tenho a certeza que você entendeu, e no poder do Espírito você entendeu o que é a nossa vida. Sim, Senhor, é assim que eu preciso viver, e tudo isso se faz, tudo isso acontece no ventre de Maria. Assim como o Espírito Santo concebeu o Filho de Deus no ventre de Maria, e ela gerou e deu à luz Jesus formado até o fim, a formação de Jesus foi perfeita. Da mesma forma, o Espírito Santo concebeu o Filho de Deus, que sou eu, pelo batismo, no ventre de Maria, para que agora, no tempo de vida que eu tenho, Cristo seja gerado pelo Espírito Santo em mim. Abraço o seu peito. Obrigado, Pai. Se você pode levantar o rosto, obrigado, Pai, porque apesar do meu relaxamento, apesar de, deixa que eu rezo sozinho, você só vai rezando dentro de você. Apesar do meu relaxamento, apesar da minha ignorância, Senhor, tantas vezes, a semente estava em mim. E assim mesmo, embora com dificuldade, o Espírito Santo foi gerando Jesus em mim. Mas agora, Pai, sabendo da verdade sobre a minha vida, o sentido da minha vida, a razão de ser da minha vida, sim, Senhor, muito mais do que eu ser realizado, muito mais do que eu ser feliz, muito mais do que eu realizar isso ou aquilo, muito mais do que realizar os meus sonhos, Senhor, sim, o grande sonho teu é Jesus gerado e formado em mim pelo Espírito Santo. Senhor, obrigado porque eu entendi o sentido da minha vida. Eu compreendi a razão de ser da minha vida. Todo o restante é apenas complemento, ajuda. Mas o que precisa acontecer é Jesus formado em mim. Cristo formado em mim pelo Espírito Santo. Contemple isso. Pai, a Trindade está em mim. Estou diante de ti, ó Pai. O Espírito Santo está em mim e ele está formando Jesus em mim. E então eu posso dizer: estou grávido de Jesus por obra do Espírito Santo. E obrigado ao Pai, porque em cada comunhão é isso que eu recebo, e nós acabamos de cantar, que na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, ó Pai, e vem contigo, Jesus, o teu Pai, sacrossanto. Em cada comunhão, ó Pai, eu recebo a Trindade, na carne de Jesus, no sangue de Jesus, eu recebo o Espírito Santo, eu recebo a ti também, ó Pai. E cada vez mais Jesus vai sendo formado em mim, vai sendo gerado em mim. Eu vou vivendo em Cristo e posso ir dizendo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, e na minha carne eu vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, porque essa é a razão da minha vida. E tudo isso se faz no ventre de Maria. E a carne que eu recebo e o sangue que eu recebo na comunhão é a mesma carne de Maria, é o mesmo sangue de Maria na carne de Cristo, no sangue de Cristo. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, esse é o segredo, que pela força, que pela força do Espírito conceberia. A ti, Jesus, ela não hesitou. A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, faça-se em mim, pobre serva, o que a Deus aprovou. Faça isso outra vez, você. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe. Nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança, de amor. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim. Ah, eis aqui, eis aqui os teus servos, Senhor. Abre os braços e canta pra valer. E a graça, e a graça de Deus cresce em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem do Espírito Santo, de amor, prazer e poupar. Do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo, cheia do Espírito Santo no corpo e no corpo. graça. Foi quem melhor cooperou, foi quem melhor cooperou com a tua missão. E aí vem aquela parte, na comunhão recebemos. Na comunhão recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, o teu Pai. E vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui o seu servo, Senhor. Veja uma coisa que eu entendi só agora. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Não é somente ajudar-te no plano da salvação dos outros. Não, ajudar-te no plano da salvação minha. Porque muita gente até agora só atrapalhou, né? Vivia a vida por viver, vivia a vida por outros interesses. Agora nós entendemos qual é o plano do Pai, que é gerar e formar Cristo em nós. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Vamos. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. E a graça de Deus cresce em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar. Coração de Maria, no olhar doce eterno, sempre tivesse na vida um apoio, sempre tivesse na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Mãe amorosa da igreja quer ser, mãe amorosa da igreja quer ser. Nós somos reproduzir no cristão as feições, reproduzir no cristão as feições dos seus filhos. Como ela fez em Caná, como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui, eis aqui. Servo, Senhor, e a graça de Deus, e a graça de Deus, cresce em nós sem cessar. E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar. Veja que beleza, o final, é a última estrofe. Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão as feições do seu filho. Lembra que eu disse que até os exegetas evangélicos, sérios é claro, reconhecem em João a igreja. Nós, cada um de nós, igreja. Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão, em cada cristão, as feições do seu filho, como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. No coração de Maria, no coração de Maria, no olhar doce e belo, sempre tiveste na vida sem palma, sempre tiveste, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, Jesus. Quando morrias tua na mãe cruz, estava tua ali. Mãe estava ali. E agora vem essa estrofe. Mãe amorosa da igreja. Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio. Reproduzir no cristão as feições do seu filho. Reproduzindo cristão as feições de seu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Então, eis aqui os teus servos, Senhor. Vai aplaudindo e vai cantando, aplaudindo e cantando. E a graça aplaude, de Deus, aplaudindo e cantando. Esta obra maravilhosa ti, que nós temos a graça de entender, que hoje o Senhor nos revelou, é ela, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Sim, mãe de Jesus, a nossa mãe. Ela é a forma, Cristo em nós. Cristo em nós. E a graça de Deus, e a graça de Deus, cresce em nós. Nosso Pai, vem Espírito Santo de amor pra gerar.